Fecheiro 19, segunda parte, de outubro de 1784 a janeiro de 1786. A Bristol Newgate situava-se dois edifícios abaixo da fundição de estanho do Wasborough, na Narrow Wine Street. Com Richard e Willie Insull no meio, os dois beguins avançaram rapidamente, entrando na prisão por uma porta com grades, parecida com a de um castelo. A primeira coisa que Richard viu, do interior da Newgate, foi um corredor estreito, com uma abertura de cada lado. Mal se detendo, o beguin principal fê-los passar pelo portal da esquerda, com um empurrão nas costas dos seus homens de confiança, que se mantiveram no exterior. Prisioneiros Morgan e Insull, vociferou. Assinem, por favor. Um homem, recostado numa cadeira em frente a uma mesa, estendeu a mão para os dois pedaços de papel que o beguin lhe estendia. E onde quer que os ponha? Perguntou, assinando todos os papéis com um enorme X. É consigo, Walter, não comigo, disse o beguin com ar presunçoso. Têm um mandado de habeas corpus, acrescentou, afastando-se. Willie chorava copiosamente. Richard mantinha-se olhos secos e com compostura. O choque passara, e já capaz de sentir e pensar, apercebeu-se de que não estava surpreendido, de que teria sido acusado. Quando o descobriria? Sim, tinha o relógio de Silly e a promissória. Mas dissera ao homem, no atalho, que ia devolver o relógio a Silly e não levantara a promissória no banco. Por que não pensar antes? A subrelotação ajudaria a ilibá-lo. Nesses tempos, os homens práticos do Tribunal de Bristol mostravam tendência para chegar a um acordo com qualquer acusado que pudesse apresentar fundos para fazer a restituição e pagar mais um tanto pelos danos. Apesar de ir ficar sobrecarregado para o resto da vida, com uma dívida que apenas outra guerra e mais armas poderiam saldar, sabia que a família não o abandonaria. Um dinheiro por dia para o pão, dizia o carcereiro, chamado Walter, até ao julgamento. Se fores condenado, sobe para dois. Morro de fome, disse Richard espontaneamente. O carcereiro deu a volta à mesa e esmurrou a boca de Richard com tanta força que lhe abriu o lábio. Nada de ditos espirituosos, Morgan. Aqui vive-se e morre-se de acordo com as minhas regras e a minha vontade. Ergueu a cabeça e vociferou. Arranjem-se, seus filhos da mãe. Entraram dois homens no compartimento armados com mocas. Ponham-nos a ferros, disse Walter esfregando a mão. Limpando o sangue com a manga da camisa, Richard avançou pelo corredor com o choroso Willie Insull e entrou numa cela do lado direito. Parecia-se com a loja de um arrieiro, só que as numerosas correias, suspensas nas paredes, eram feitas de elos de ferro e não de couro. Na Bristol Newgate, consideravam-se suficientes os ferros para as pernas. Richard deixou-se ficar de pé, enquanto o indivíduo de ar lamentoso, responsável por este armazém de tristezas, o prendia com as suas correntes. A grilheta, de 5 centímetros de largura, que lhe prendia ao tornozelo esquerdo, estava fechada à chave e não com rebites, e juntava-se à do tornozelo direito, por meio de uma corrente de meio metro. Isto permitia-lhe dar passos arrastados, mas não andar depressa ou correr. Quando Willie entrou em pânico e ofereceu resistência, foi atirado ao chão e espancado com as mocas. Com o lábio ainda a sangrar, Richard nada disse ou fez. Prometeu a si próprio que o comentário que fizera ao carcereiro Walter fora a última vez que cometera um desrespeito à justiça. Voltara aos seus dias em Colston, sentar-se em silêncio, levantar-se em silêncio, fazer conforme lhe ordenassem, também em silêncio, não atrair sobre si as atenções de pessoa alguma. O corredor terminava noutro portão com grades, que o guarda abriu com uma enorme chave, e os dois novos prisioneiros, Morgan e Insel, foram lançados para dentro do inferno. Tratava-se de um compartimento muito grande, com paredes de pedra, escorrendo delas uma umidade tão consistente e insidiosa que, em alguns locais da sua superfície, tinham saído longos pingentes de calcário, enegrecidos e penugentos, com a fuligem do poluído frume. Não havia o mínimo vestígio de mobiliário. Um chão de lajes, imundo e escorregadio devido à sua antiguidade e às amoniacais emissões humanas. Uma multidão de prisioneiros, todos do sexo masculino, todos com ferros nas pernas. A maioria sentava-se no chão, com as pernas estendidas. Alguns andavam de um lado para o outro, demasiado esgotados para poderem levantar os pesados pés por cima das pernas de outros desgraçados que ali continuavam, como se não sentissem as pancadas das correntes dos que caminhavam. Para quem estivesse habituado à lama de Bristol, o fedor era vagamente familiar: podridão, fezes, excrementos. Apenas mais forte, por não haver uma boa ventilação. A única atividade justificada desenvolvia-se em redor de uma abertura em arco no extremo oposto da cela. Embora nunca tivesse estado dentro da Bristol Newgate, Richard deduziu que, do lado lá da abertura, ficava a taberna da prisão. Aí, àqueles que conseguiam arranjar as moedas necessárias, era servido rum, genebra e cerveja. Ouvindo as conversas entre Dick e o primo James Farmacêutico, ficara com a ideia de como seria a prisão de Newgate e visualizava a fermente de lutas por dinheiro, bebida, pão e outros objetos. Mas compreendia agora que os carcereiros eram espertos demais para deixar que tal acontecesse. Nenhum daqueles homens tinha forças para lutar. Estavam mortos de fome. Alguns, não muitos, embriagados, com os estômagos vazios, babando-se e cantarolando coisas sem nexo, sentados com as pernas estendidas, longe de qualquer cuidado. Willy não o deixava. Colava-se a ele como uma auréola. Para onde quer que Richard fosse, Willy arrastava-se atrás dele a chorar. Vou enlouquecer. Não o posso suportar. Mas mesmo assim, não volto a beber rum, nem genebra, que é mais barata. Afinal, esta horrenda provação terá terminado em poucos meses, por muito tempo que os tribunais demorem a chegar à nossa vez, à minha e à do Willy. Porque terá de o uivar desta maneira? De que lhe servirá? Ao fim de uma hora, estava cansado. As grilhetas em redor dos tornozelos começavam a magoá-lo. Quando encontrou um canto na parede com dimensões suficientes para se acomodar, juntamente com a sua sombra, baixou-se até ao chão e estendeu as pernas com um suspiro de alívio, compreendendo imediatamente por que razão os presos adotavam aquela postura. Retirava o peso dos ferros quando a sua parte posterior assentava no chão. Um exame às suas grossas meias revelou-lhe que, depois de uma simples hora de caminhada, a malha dava já sinais de desgaste. Mais uma razão pela qual aquela gente não se mexia. Tinha sede. Da parede que dava para o frume saía um cano, de onde escorria um fio de água para um bebedouro de cavalos. Uma malga de folha, presa a uma corrente, servia de copo. Enquanto Richard olhava, um dos desgraçados que por ali andava fez uma pausa para urinar dentro do bebedouro, que, conforme reparou, estava situado mesmo ao lado de quatro retretes descobertas, consideradas com um otimismo o suficiente para as necessidades de mais de 200 homens. Pensou que se o primo James farmacêutico tivesse razão, beber aquela água iria matá-lo. A cela estava cheia de homens doentes. Como se apenas o pensar no nome pudesse operar um milagre, o primo James farmacêutico apareceu na porta de grades que fechava o corredor. Acompanhava o Dick, que se deixava ficar para trás. Meu pai, primo James, exclamou. Com os olhos muito abertos de terror, aproximaram-se dele. Pela primeira vez na memória de alguém, Dick caiu de joelhos e esmoreceu. Richard sentou-se, dando-lhe pancadinhas nos ombros curvados, e olhou para o boticário. Trouxemos-te uma botija de cerveja fraca, disse o primo James farmacêutico, apresentando-lhe um saco, e comida também. Willy caíra num sono exausto de tanto chorar, mas acordou assim que Richard o sacudiu. Nunca nada lhe soubera tão bem como aquela cerveja. Passando a Willy a botija desrolhada, Richard meteu a mão no saco e encontrou pão, queijo e uma dúzia de boas maçãs. No fundo do seu espírito, surgiu a interrogação de se a visão daquelas guloseimas não causaria uma febre de mãos enclavinhadas e dentes à mostra, mas tal não aconteceu. Estavam verdadeiramente perdidos. Recuperando a compostura, Dick limpou os olhos e o nariz à camisa. Isto é horrível, horrível. Não vai durar para sempre, meu pai, disse Richard sem sorrir. Não queria abrir de novo o lábio e alarmá-lo ainda mais. O meu julgamento vai realizar-se no seu devido tempo e ficarei livre. Hesitou. Poderei ser solto sob fiança? Ainda não sei, disse bruscamente o primo James farmacêutico. Mas amanhã, logo de manhã, vou falar com o primo Henry advogado. E depois enfrentaremos o gabinete da acusação no tribunal. Anima-te, Richard. Os Morgan são muito conhecidos em Bristol. E tu és um homem livre, de boa posição. Conheço o Peralvilho, que apresentou queixa. Costuma zurrar nas proximidades de Tolsey, como burro que é. Não sei como a notícia se espalhou assim tão rapidamente, afirmou Dick. Antes de sairmos para vir aqui, apareceu o Sr. Habitas. A filha mais velha é casada com um Elton e Sir Abraham Isaac Elton é muito amigo dele. Disse que poderias ter a certeza de que seria ele a presidir ao júri no teu julgamento. E embora possa fazer-te uma prédica acerca das tentações de uma mulher, a acusação não levará a melhor. Tudo depende do conselho que o juiz dá aos seus jurados. Esse Cecily Trevelyan é desprezado. Será imediatamente reconhecido pelo que é, por todos os homens do júri, que se fartarão de rir. Os dois Morgan não ficaram muito tempo. E pouco depois da sua partida, Richard ficou profundamente satisfeito que assim tivesse sido. A provação e a cerveja fraca começaram a trabalhar-lhe cruelmente nos intestinos. Teve de se sentar na retrete imunda, com as calças e as ceroulas em volta dos joelhos, à vista de todos. Não que alguém, a não ser ele, se preocupasse com isso. Nem havia qualquer pano a que se limpasse, depois de o mergulhar num balde cheio de água e sabão. Teve de se levantar e puxar as ceroulas sobre os restos líquidos da porcaria, com os olhos fechados e sentindo a vergonha mais extraordinária da sua vida. A partir desse momento, teve mais consciência do seu próprio cheiro do que do terrível fedor à sua volta. Ao cair da noite, foram levados dessa cela comum e obrigados a subir um lance de escadas até ao dormitório dos homens, outro compartimento enorme apetrechado com catres, em número insuficiente para acomodar todos os presos. Em alguns deles encontravam-se corpos que assim pareciam ter se mantido todo o dia nas garras da febre. Um ou dois não voltariam a mover-se. Mas como ele e o Willy eram novos e por isso mais rápidos, encontraram duas camas vagas e tomaram posse delas. Não tinham colchões, lençóis, travesseiros ou cobertores. Estavam também duros dos restos secos de desinteria e vomitado. O sono parecia negar-se a surgir. O compartimento estava gelado e úmido, e a sua única coberta era o casacão. Para Willy, que tanto tinha chorado, os terrores da Bristol Newgate não tiveram poder para o manter desperto. Richard agradeceu profundamente a um Deus impiedoso pela pequena dádiva que era o silêncio do Willy. Deixou-se ali ficar à escuta de gemidos e roncos, de vez em quando de uma tosse sufocante de alguém a vomitar e do som terrível do choro de um rapazito. Nem todos os presos eram homens adultos. Entre toda aquela multidão, havia contado cerca de 20 rapazes que poderiam ter qualquer idade entre os 7 e os 13 anos, nenhum deles depravado ou cheio de vícios, embora pelo menos metade se encontrassem embriagados. Tinham sido apanhados a roubar uma caneca de genebra ou um lenço e acusados de roubo pela vítima irada. Coisas que não aconteciam na Cooper's Arms, simplesmente porque Dick não o permitia. Se algum maltrapilho se metia à socapa na taberna e subtraía uma caneca de rum debaixo do nariz de alguém distraído, Dick conseguia sempre acalmar os ânimos, corria ao miúdo a pontapés e oferecia uma bebida de graça ao cliente ofendido. Não acontecia mais do que uma ou duas vezes por ano. Na Broad Street, poucos crimes havia, para além de carteiras roubadas ou ofensas. Não podia negar serem animadoras as notícias que Dick e o primo James farmacêutico lhe tinham trazido. O Sr. Habitat era um aliado inesperado, provavelmente ainda cheio de remorsos, coitado, por ter sido ele que apresentara Richard ao Sr. Thomas Latimer. Que culpa lhe poderia ser atribuída? Aquelas coisas aconteciam, pensou Richard sonolento, fechando os olhos para logo cair numa escuridão sem sonhos. Ao fim da tarde do dia seguinte, Dick apareceu sozinho, trazendo ao ombro um saco de comida e cerveja. Jim está ainda nos aposentos do primo Henry, explicou, acocorando-se para ficar suficientemente próximo do filho e para que a conversa ficasse em segredo, exceto para Willy, que os escutava avidamente. Não correu conforme esperávamos, alvitrou Richard com toda a franqueza. Sim. Dick apertou as mãos e rangeu os dentes. Não vais ser julgado em Bristol, Richard. O Silly Trevelyan apresentou a queixa às autoridades de Gloucester, alegando que o crime ocorreu em Clifton, e por conseguinte, fora dos limites da nossa cidade. A tua detenção aqui em Newgate é temporária, apenas até os papéis serem aprovados oficialmente e processadas as declarações das testemunhas, o que quer que isto queira dizer. Agitou as mãos. Tenho a cabeça à roda, com tantos termos legais, não percebo nada, nunca percebi nem nunca perceberei. Richard encostou a cabeça à parede escurecida e viu, por trás da figura acocorada do pai, o imundo bebedouro de cavalos e as quatro retretes nauseabundas. Muito bem, disse por fim, com a garganta apertada. Seja como for, meu pai, tenho necessidades mais urgentes, apontou para os pés. Primeiro que tudo, preciso de uns panos para forrar estes ferros. Mais um dia e as meias ficarão completamente rasgadas. Depois será a pele e logo a seguir a carne. Se sair daqui, e juro que o farei, Tenho de me manter de perfeita saúde. Desde que possa beber cerveja fraca e comer pão, queijo, carne, fruta e verduras, não sofrerei muito. Vou mandar-te para o castelo de Gloucester, disse Dick com os lábios a tremer. Não conheço viva alma em Gloucester. Nem qualquer outro Morgan, suponho. Como foi esperto esse Silly Trevelyan e como me quer ver de rastos. Será por temer pelo seu pescoço, depois da fraude na fazenda, ou porque o ridicularizei como homem? Abanou a cabeça e sorriu. Provavelmente pelas duas coisas. Ouvi uns rumores, disse Dick em tom de dúvida. Diga, meu pai. Acabou já o tempo das minhas lamentações. Não receie envergonhar-me, disse Richard delicadamente. O pai corou. Bom, chegou-me através do Dave Evans, o meu novo destilador de rum. Bela pinga, Richard. Contou-me que se diz na praça que o Cave e o Thorne foram falar com o Trevelyan assim que souberam da tua questão em Clifton. E pediram-lhe que te acusasse, a ti e ao Willy. Tu e eu sabemos que o Trevelyan está envolvido ativamente na fraude dos impostos, mas na praça ignora-se tal coisa, de modo que a ligação foi feita de outra maneira. O Dave Evans diz que o Cave e o Thorne querem ver-te a ti e ao Willy condenados, antes que o caso da fraude chegue a tribunal. Assim não haverá processo, pois os condenados não podem testemunhar. Além do mais, o Cave foi falar com o chefe da fazenda, John, irmão do teu Benjamin Fisher. Fica tudo em família, como de costume. E ofereceu-se para fazer uma restituição de 1.600 libras. Os irmãos Fisher foram, evidentemente, informados de que tu e o Willy tinham sido detidos. E conhecem perfeitamente a razão pela qual o Trevelyan o fez, mas não há a mínima prova. Então, seremos condenados e impedidos de testemunhar. Willy começou a uivar como um cão aflito. Richard voltou-se para ele com uma rapidez que desafiava a luz e agarrou-lhe com tanta força ao braço que o outro soltou um grito agudo. Cala-te, Willy, cala-te! Se derramas mais uma lágrima que seja, com ou sem ferros, dou-te um pontapé que te faz ir parar ao outro lado da prisão. E aí te deixo para que morras de febres. Dick abriu a boca. Willy fechou-a. Felizmente, o primo, James Farmacêutico, escolheu esse preciso momento para fazer a sua aparição, carregado com uma caixa de madeira do tamanho de uma pequena arca, pensou Dick, assombrado. Se assim não fosse, o que haveria de dizer àquele desconhecido? São umas coisas para ti, caro Richard, mas ficam para depois, disse o recém-chegado, poisando a caixa no chão com um resmungo. Tinha os olhos brilhantes das lágrimas. Parece que as coisas estão cada vez piores para o teu lado. Não me surpreende, primo James. A lei é tão peculiar, Richard. Confesso que não tinha ideia daquilo que diz ou faz, para além da minha pequena parte no esquema das coisas. E suponho que o mesmo será verdade para toda a gente, principalmente para os pobres. Estendeu a mão a Richard, que a tomou, e recebeu um aperto convulso. Quase não tens direitos, principalmente fora dos limites de Bristol. O primo Henry tentou. E tanto o reverendo James como eu falámos com todos os homens importantes que conhecemos, mas a lei diz que não podemos ter acesso ao depoimento feito pelo Silly, sob juramento, nem sequer conhecer os nomes das suas testemunhas. É chocante, chocante. Tinha esperança que se pudesse pagar a fiança, mas tal não é permitido para crimes classificados como felonias. E és acusado de, engoliu em seco, roubo avultado e extorsão. São ambos crimes capitais. Richard, podes ser enforcado. Bom, disse Richard cansado. Fui eu que provoquei tudo. Embora fosse interessante saber o que foi que o Silly jurou acerca da extorsão. Ofereceu uma promissória a um marido ofendido como acordo para não ser necessário ir a tribunal? Ou será que agora afirma que eu não sou o marido e que lhe extorqui o dinheiro sob falsas pretensões? Se me referir a ela como minha esposa, passa a sê-lo pela lei comum. A menos que já tenha esposa e não tenho. Pelo menos sei isso acerca da lei. Não tenho a mínima ideia do que terá jurado, disse Dick em voz cava. A primeira coisa que há a fazer é deitar a mão a Anne-Marie Latour. Pode confirmar a minha história, quando eu a contar no tribunal. Não te permitem testemunhar em teu próprio favor, Richard, disse em voz baixa o primo James farmacêutico. O acusado é obrigado ao silêncio. Não lhe é permitido contar a sua versão da história. Em sua defesa, apenas pode apresentar testemunhas de abonação. E se tiver dinheiro para isso, arranjar um advogado que faça um contra-interrogatório às de acusação. O seu advogado não o pode interrogar, nem apresentar novas provas. Quanto à mulher, desapareceu. Por lei, deveria estar na ala feminina de Newgate, igualmente acusada, mas não. A sua habitação em Clifton vagou e parece que ninguém sabe para onde foi.